3201, autorizado, alinha decolagem, então 0, vento calmo. Alinha decola, 3201. Noite 04, continua a aproximação, reporta visual com o campo. O último terço da pista se encontra molhado. Desça para 4 mil pés, ajuste 1-8-1-0-5. O 4 checa trem, pouso, vento 100 graus, 1-9. Tá certo, tá certo. 0-5-0, bom, no pé. 1-1-9-8-3-2-0-1. Afirma, está autorizado pouso, pista no 0 com 8, 0 com 4, feito calmo. Controle, muito bom dia, Sam 3201. Bom dia, 3201, nível 360, Nandael. Nandael, 360. Número 04, Solas 44, direita, Solas, direita, Taxi Alfa, Juliette, portão 03. 97, recruta para 1-80. Boa noite, 0, reduzindo, boa noite, 97. 1-7, recruta para 2-0. 2-0, recruta para 1-7. 1-8-97, recruta para 2-0. Poderia confirmar o ajuste para o 897? A transmissão está aumentando. 1015. Ah, agora sim, 1015. 897, 2000 pés. Localizador 607 agora. Torre 118, decimal 62, é o 607. 1-7-5, fingindo 5-0-5-0. Para 2-0-6, ajuste no 0-6. 2-1-0-6 agora, 1-7-5. Vamos ficar uma olhada, porém. 1-7-5. Piano 6-0-7-0. Corno 6-0-7, checa 3. Pouso, vento 100 graus, 0-4 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, pista molhada. Pista molhada. Controle 119, decimal 8, aciona 5512. Autorizado Guarulhos no 320 via Upper Zulu 44. Decola da 10 com curva à direita, saída da El Leib e a Ponte Rio 198, controle 5512 e transponder, 3-1, aciona. Cotejamento está correto, reporta para o Spec Sinato 3171. Reportará 3-1, aciona. Chame Recife, 125, decimal 1, alterne 1332. 1897, tráfego avistado, pista molhada, informarei a mesma linha. 1907, solo aos 49, direita, solo, pois, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 05. Direita, Alfa, Juliette, portão 05, ou não, 607. Estabilizado no localizador. M2, 1-8-6-2-1-7. 1-8-6-2-1-7.

Reportará visual com o campo, 97. Igual no 705, Fumarei pista livre. 705, aguardando. No 897, solo ao 52, Axia Golf Alpha Juliette, portão 04. Uno 705, vento 100 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, Uno 7. Uno 705, Sol 53, Livra na Fox, 7 passagem companhia, vai taxiar sua frente na Alfa, e após o mesmo autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Livrando na Fox, 7 passagem, Alfa Juliette, portão 10. 605, sem identificação, autorizado chegada bom, direção de 050, próximo 10, meia mil. Como Salvador, o Sam 3 no terceiro para puxa acionamento no 7. Sam 3171 não está autorizado, deixa eu ver acionar e reportar. Reportará 3171. São antes da Juliette, aguarda no okay. Tendo posição antes do Juliette. Então 3171 está totalmente pronto para o puxo? Está iniciando. Certo. Na sede, desça para 2000 pés. Ajuste no altímetro na 096 e faz o localizador. São Pedro, solicita uma direto ao dia 10. Está autorizado o desvio das formações, ok? Paulo Lutã, 3 iniciativa Sulta, agora 4 horas ao Fernando Galeão. 3171, siga via Índia, reporte pro... Corrigindo, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, que negou no 0 no 6. Prioridade via Índia, no ponto de espera, no 0, 18 e meia. Lutã, 3171, bom dia. Voo no 75, após a 2 da TAM, prossiga para o portão 10. Após o retorno da TAM, portão 10, ou no 75. Para 4 mil autorizado, gol 605. Vamos aqui um pouquinho antes de pelo, umas 3 milhas antes de pelo. Solicita a voa pro do Céu, devido à formação próxima a pelo. Formação, gol no 605. 605. Salvador, bom dia, está 3171, vamos para dar 0 pronto. 3171, bom dia, linda cola, pistão 0, vento 1 no 30, grau 08 nós. Lembra decolagem 0, 3171. César, sou professor da FNAED, aqui para começar. Positivo, autorizado já presente para 2010, gol 60 tempo. A 3671 vai pular em cima para o distância, mas vai ficar bem realizado. Parabéns, gol 60 tempo, cuidado. Estabilizado no dia 10, ativando a 1 no 0. Está 3, com o caixa 10 na ADX, ouvem 1 no 8, decimal 6. Torre 102, 3, obrigado, bom dia, tá bom. Gol 9060, cruza 2,500 para 2,000 pés, informa que está presente, está pro ano pro do externo. Negativo para o externo, caso precisa, após, GDS. Pois não, em falam que não tem condições, que Pelo tem uma formação e Duna também tem formação. Autorizado, viu, gol no 65. Reporte, GDS. Oi, eu tá presente, está voando o Pro do externo, comando estabilizado na LF, mantendo 2 mil pés. Estamos frente do tráfego que passou o externo, estamos reduzindo já a velocidade. Sim. Estamos informando que tanto em Pelo quanto em Duna tem informação pesada, por isso foi informado anteriormente e estamos já para o ano externo com velocidade. Gente, Duna, mesa. Sete, livre pouso, uma centena de graus, 092. Livre pouso, 357. 3171, decolou 05, chame 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, TAM 3171, passando 1.600 pés na Leda. 171, contato cadastro para o visual 320, saída da El Leda. 320, é verdade, é da El Leda, obrigado. TAM 35 no 7, no solo 07, libera a direita, chame o solo 121, desse mal 9. Liberando a direita, solo 219, está tudo. Encontrei depois embaixo, retravado, visual, gol no 605. Gol no 605, contato na ADS, torre 1 no 8, desse mal 6. 386, obrigado, um bom dia. TAM 357, confirme se a pista está úmida. Torre, bom dia, gol 1605, final embaixo travado da 10 da visual. Gol 1605, autorizado pouso da pista 10, vento de 1-10 graus, com 10 nós, ajuste 10 no 6. 1016, autorizado pouso na pista 10, vento 110 com 10, livre pouso pista 10, gol na 605, obrigado. Gol no 605, somando pista úmida, ok?